Muito bom dia a todos. Agradeço muito ao Sr. Professor Alves da Rocha o convite que me fez, bem como ao SEIC da Universidade Católica, à Norwegian Church. Estou aqui com muito gosto a falar de um tema que, não sendo obviamente um tema muito agradável, espero que a conversa seja agradável. E verdadeiramente o que eu vou trazer hoje aqui nem é bem uma intervenção, mas de facto duas. Numa primeira parte, irei falar de questões mais conceptuais, em que medida é que o desenvolvimento está relacionado com a transparência e com a corrupção e também com a matéria de fluido de capitais. E depois, numa segunda parte, irei mostrar como é que depois, num caso específico, em particular o caso português, as consequências se fazem sentir. A primeira das minhas preocupações, que é, aliás, uma preocupação generalizada, é a preocupação sobre o desenvolvimento humano. Como muitos sabem, hoje o desenvolvimento humano é medido desde os anos 90, desde o início dos anos 90, através de um índice de desenvolvimento humano, que, como é também sabido, congrega, através de uma metodologia que é a média geométrica, indicadores de saúde, de educação e de riqueza. Sendo o desenvolvimento humano uma conjugação dos fatores saúde, riqueza e educação, naturalmente que a influência da transparência, da corrupção, da fuga de capitais sobre os seus indicadores primários, saúde, riqueza e educação, terá obviamente influência sobre o desenvolvimento humano e era sobre isto que eu gostaria de refletir um pouco convosco. Quais são os fatores que promovem o desenvolvimento humano? A Academia tem-se debruçado muito sobre esta matéria, mas poderei fazer aqui uma síntese, que é naturalmente o crescimento económico gera desenvolvimento humano. A liberdade económica, entendido como a facilidade de montar negócios sem constrangimentos de caráter burocrático ou outros e também, naturalmente, de corrupção. A globalização tem tido um efeito interessante no desenvolvimento económico nos países onde é baixa a corrupção, portanto, sente-se que a globalização tem eventualmente um efeito contrário nos países onde a corrupção se faz sentir mais, e, naturalmente, também o investimento direto estrangeiro aparece como um fator que induz o desenvolvimento. Estes são os fatores que provocam o desenvolvimento. Quais são, por outro lado, os fatores que são obstáculo ao desenvolvimento? Estão identificados, naturalmente, muitos, e desde logo, poder-se-ia pensar que, em determinadas circunstâncias, a corrupção podia ajudar ao desenvolvimento na medida em que ajudava ao crescimento económico. Enfim, como digo aqui, poderia olear a engrenagem e facilitar o crescimento económico. Acontece, no entanto, que a natureza conceitual da corrupção é contra a igualdade e a igualdade é ela também constituinte do desenvolvimento humano. Além disso, estudos demonstram que a corrupção promove a desigualdade, a pobreza e tem tido um impacto negativo no crescimento económico. A corrupção poderá ajudar pontualmente o desenvolvimento económico? Parece que não. Pode impedir o desenvolvimento económico? Em primeiro lugar, gostava de definir o que é o sentido da própria corrupção, portanto, do seu significado, que é, sob o ponto de vista jurídico, há muitas formas de definir a corrupção, mas sob o ponto de vista conceitual, eu penso que pode ser entendido, quer a nível público, quer a nível privado, como o uso e abuso de um poder delegado para um benefício próprio ou do seu grupo, para um benefício particular. A corrupção nos últimos anos tem vindo, há cerca de 15 anos, tem vindo a ser medida através de um índice que é o CPI, Corruption Perception Index, que é publicado anualmente pela Transparency International, e é hoje o índice que é comumente aceito como o índice que permite elencar os países em termos de transparência, ou inversamente, se quiserem, de corrupção. Este indicador é um indicador sintético que resulta destes 13 indicadores. Portanto, o CPI é um indicador agregado, sintetiza a informação de alguns destes indicadores, sendo quando se faz um indicador sintético, o importante é, desde logo, escolher os indicadores primários, em cada um dos indicadores primários escolher as variáveis e que pesos atribuir a todos estes indicadores e variáveis. Enfim, isto é matéria que não é alvo desta nossa conversa, mas pode ser alvo de muitos estudos subsequentes, naturalmente aqui e em toda a parte do mundo, que é que indicadores utilizar, que variáveis utilizar para cada indicador. Independentemente disso, sejam quais forem as variáveis e sejam quais forem os indicadores utilizados na composição deste indicador sintético, se for sempre utilizadas as mesmas variáveis, os mesmos indicadores, a posição relativa dos países é sempre de considerar. E nessa perspectiva, a corrupção tem necessariamente um impacto negativo sobre o desenvolvimento, na medida em que, a partir do momento em que se desviam fundos da saúde, se desviam fundos da educação, naturalmente não se gera saúde e educação, não se gera desenvolvimento. Há este impacto negativo sobre o efeito da educação e sobre o efeito da saúde, necessariamente tem um impacto negativo sobre o desenvolvimento. Aqui chegados, e tendo falado até aqui de desenvolvimento medido através do Índice de Desenvolvimento Humano e de corrupção medida através do CPI, Corruption Perception Index, ou Índice de Percepção da Corrupção, faltará saber se estes índices estão ou não fortemente correlacionados. A Academia tem-se pronunciado muito sobre essa matéria, há opiniões divergentes, mas todas elas vão no sentido de que há uma correlação negativa entre corrupção e desenvolvimento. Não há países desenvolvidos corruptos, não há países corruptos desenvolvidos. Depois, que tipo de correlação, que tipo de indicadores estatísticos podem ter, aí a discussão é mais delicada e não queria trazê-la hoje aqui, mas de qualquer maneira toda a literatura vai no sentido de que corrupção afeta negativamente a saúde, corrupção afeta negativamente a educação, nesse sentido afeta negativamente o desenvolvimento e, portanto, os indicadores acabam por estar relacionados. Proponho-lhes apenas uma pequena inspeção dos mapas. Este mapa que está aqui é o mapa da percepção da corrupção relativa a 2012. São dados de 2012 que foram consolidados num indicador publicado em dezembro de 2012. E, por simples inspeção, se olharmos para o mapa da corrupção e, de seguida, o compararmos com o mapa do desenvolvimento, do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, vemos que são mapas muito semelhantes. Naturalmente, os países mais amarelo, são os países mais transparentes, os países mais avermelho e castanho são os países menos transparentes, da mesma forma que aqui os países mais claros são os mais desenvolvidos e os mais escuros no mapa são os menos desenvolvidos. E, portanto, vemos que há aqui uma forte... E por inspeção simples dos mapas e das tabelas, há aparentemente uma correlação de determinado tipo entre desenvolvimento e transparência. E efetivamente assim existe, e como síntese desta primeira parte, eu diria, se a corrupção desvia recursos públicos da saúde, da educação e impede o desenvolvimento, é natural que depois os indicadores de desenvolvimento e de transparência estejam muito correlacionados, independentemente, naturalmente, depois do modelo que o possa agregar a esta ligação. Aqui chegados, gostaria agora de mostrar que consequências é que tem a corrupção, num caso muito particular e um que tenho estudado com mais detalhe, que é, naturalmente, o caso português. A corrupção em Portugal não é um assunto novo, é um assunto que já preocupava os fundadores do regime. Em Portugal, o regime atual foi fundado a 25 de abril de 1974, e é quando a fundação do regime, no primeiro documento, que é o programa do Movimento das Forças Armadas, que fez a Revolução em Portugal, propunha-se como um conjunto de medidas imediatas, medidas que produzam um combate eficaz contra a corrupção. Portanto, esta era uma preocupação dos fundadores do regime em Portugal em 25 de abril de 1974. Passada uma geração sobre a fundação do regime português, O que se passa hoje é que a opinião pública está muito decepcionada nesta matéria. E agora estou, como já compreenderam, naturalmente a falar especificamente do caso português. 83% dos portugueses, analisada a opinião pública portuguesa, dizem que a corrupção piorou de 2007 a 2010. No próximo mês irão ser publicados os dados mais recentes pelo barómetro da Transparency International, mas são indicadores que não variarão muito destes. Iremos publicar dados no próximo mês sobre esta matéria, mas estamos a falar de algo que não irá mudar substancialmente. E o que é mais grave é que os portugueses pensam que os valores de corrupção têm vindo a piorar, mas acham que as entidades mais responsáveis e mais corruptas são justamente os partidos políticos e o Parlamento. Ou seja, as entidades que deveriam combater a corrupção são aquelas que, de facto, são mais responsáveis pela corrupção. Numa escala de 1 a 5, verificamos que há estes valores. A corrupção faz-se sentir em Portugal a dois níveis, aliás, a todos os níveis, mas verdadeiramente na administração central e na administração local, sendo que o principal fator de corrupção em termos de administração central é o próprio Orçamento de Estado, e o Orçamento de Estado, pelo facto de se haver desvios de recursos públicos do Orçamento de Estado para grupos privados, tem vindo a criar uma dívida pública enorme. Neste momento a dívida pública portuguesa é de cerca de 1,3% do Produto Interno Bruto e ao longo de muitos anos criou-se uma situação de degradação da corrupção, e agora vem o slide anterior, levou a esta consequência. Em 2000, Portugal, em termos do índice de percepção da corrupção, ocupava o 23º lugar, como bem ali na segunda coluna, e em apenas 10 anos, ou 12 anos, se quiserem, passou para o 33º lugar. Portugal teve um downgrade, uma depreciação na sua posição em termos de ranking do índice de percepção da corrupção de 10 lugares em apenas uma década. Portanto, isto é de facto negativo. Independentemente da análise que possamos fazer do índice, o facto é que, em termos relativos, Portugal depreciou-se 10 lugares em termos de transparência em apenas uma década. Como é que isso se concretizou? Darei aqui alguns exemplos, usando mais uma vez, naturalmente, o Orçamento de Estado, de alguns casos que quem acompanha a realidade portuguesa conhecerá, daqueles mais mediáticos. Nós temos casos de corrupção que foram muito falados na imprensa nacional e internacional, o caso da compra de submarinos, o caso do Banco do BPP, Banco Privado Português, o caso do Banco Português de Negócios, o caso da Expo, o caso do Euro 2004, as parcerias público-privadas. Obviamente não irei detalhar estes casos, irei apenas focar aqui três que me parecem mais emblemáticos e a que devemos estar particularmente atentos. Um deles foi o Euro 2004, foi o Campeonato Europeu de Futebol, que, pensado e anunciado como um evento que iria dar grande lucro à nação portuguesa, deu prejuízos incalculáveis que ainda hoje estão a ser pagos. O Euro 2004 foi um campeonato de futebol, europeu, naturalmente, que levou à construção de 10 estádios que custaram mais de 100 milhões de euros. Acontece é que, para além dessa despesa pública, tiveram que se construir acessibilidades que custaram muito mais que isso. Junto a essas acessibilidades e outros equipamentos, construíram-se ainda milhares de milhões de euros de mais-valias urbanísticas, e tudo isto foi criando sucessivamente prejuízos diretos para o Orçamento de Estado, prejuízos para os orçamentos das câmaras, das municipalidades portuguesas, e além disso, a concessão de mais-valias levou a uma bolha imobiliária, de que falarei um pouco mais à frente. Este é um caso a reter, é um case study de como são mal geridos os dinheiros públicos, que depois, naturalmente, ficam caros aos contribuintes. Um outro caso muito falado pelos dias de hoje em Portugal é o caso do BPE, no Banco Português de Negócios, que é um assunto que já custou ao povo português cerca de 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros é o que se gasta em Portugal para pagar os salários da função pública durante um ano, portanto estamos a falar de uma grandeza desta dimensão. E o que é que foi o BPN? O BPN conta-se em pouco tempo, É um caso em que um conjunto de indivíduos criou um banco, mas junto a esse banco criou um universo de 270 e tal empresas. Sendo que essas empresas podiam se dividir em três grupos. Um primeiro grupo eram empresas que, porque bem geridas e dadas as condicionantes de mercado, deram lucro, correram bem e geraram grandes lucros para os seus acionistas, até aí nada de especial. Um segundo grupo eram empresas que, ou por erros de gestão, ou por condicionantes de mercado, davam prejuízo e os seus acionistas parqueavam esse prejuízo num passivo no BPE, no banco. E há um terceiro grupo que eram empresas que, em mecanismos de gestão danosa e verdadeiramente mafiosa, se organizavam para dar prejuízo. Portanto, o objetivo daquelas empresas era dar prejuízo. Quanto mais prejuízo, melhor, na perspectiva dos seus acionistas, porque aquelas empresas iam acumular os seus prejuízos, no BPN. Em novembro de 2008, sucedeu algo de inimaginável, que é o Estado português nacionalizou o banco com todos os prejuízos e deixou, a parte boa das boas empresas do lado dos acionistas. Então, o que é que aconteceu? Os acionistas ficaram com a parte boa do grupo, que se chamava SLN, mudaram-lhe o nome, hoje chama-se Galileu, e é hoje um dos mais pujantes grupos portugueses, que tem os maiores negócios imobiliários portugueses, os sistemas de informação portugueses, a maior fábrica de castanhas da Europa, enfim, todo um conjunto. Hoje a Galileu, ex-SLN, é um dos grandes grupos portugueses, dos mais pujantes, mais lucrativos, porque se libertou por essa operação de todo o passivo. E o que aconteceu com o Banco Português de Negócios, então nacionalizado? Foi saneado financeiramente pelo Estado português, que por sua vez o vendeu de seguida, aliás, a um banco angolano, ao BIC. A parte negativa, ativos tóxicos, portanto, a parte boa era o quê? Uma rede de balcões, um conjunto de recursos humanos devidamente qualificados na área bancária, portanto, habilitados a trabalhar e, sobretudo, uma carteira de clientes importante. A parte má, ativos tóxicos, maus investimentos e milhares de milhões de empréstimos sem garantia, milhares de milhões de empréstimos sem garantia, ficaram parqueados numa sociedade que se chama hoje um bad bank, para Valoran, e que é um prejuízo que o Estado português está a assumir integralmente. É um case study, convidava todos a verem isto, este aspecto da forma como, através da constituição de um banco, de um grupo de empresas, se conseguiu fazer quase um crime perfeito, que é a separação dos lucros dos prejuízos, entregar os prejuízos ao povo e ficar com os lucros apenas para os privados. Há um caso muito semelhante a este no plano conceptual, que tem a ver com as parcerias público-privadas e que neste momento constituem um grande rombo nas finanças públicas portuguesas, que são as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas são um modelo de negócio que foi muito utilizado em Inglaterra, que neste momento, no Reino Unido, perdão, que neste momento está a abandonar esse modelo. O segundo país em termos europeus que mais parcerias público-privadas utilizou foi justamente Portugal. Bom, e depois há outros países. As parcerias público-privadas são vendidas à opinião pública como investimentos públicos, investimentos que têm que ser privados, porque não há recursos públicos para os levar a cabo. E numa primeira fase parecem investimentos interessantes, mas depois, ao fim de 3, 4, 5, 6 anos, as consequências estão aqui. Neste momento, no orçamento português, cerca de. Estas são as últimas contas apresentadas, dizem respeito ao ano 2011. As parcerias público-privadas estão a custar no orçamento cerca de 2 mil milhões de euros por ano. Quais são os problemas mais graves das parcerias público-privadas? Só para dar um pequeno enquadramento, as parcerias público-privadas portuguesas são essencialmente rodoviárias, autoestradas, mas há outras parcerias também na área da saúde e também na área ferroviária. Mas a grande maioria são parcerias público-privadas rodoviárias, em que há três problemas fatais, no meu ponto de vista. O primeiro tem a ver com o facto de que, nas parcerias público-privadas rodoviárias portuguesas e nos outros países, garante-se uma renda aos concessionários, aos detentores do negócio, com taxas internas de rentabilidade de ordem dos 22, 23% e mais, sem risco nenhum. Ou seja, há taxas altas e não há risco. O que lhes apresento aqui é a tabela da taxa diária de disponibilidade de uma autoestrada, portanto, ao longo dos anos, até 2031, estão garantidas aquelas rendas pela disponibilização de um determinado equipamento, independentemente do tráfego. Portanto, haja carros ou não haja carros, em 2013, aquela autoestrada, neste caso é uma em 120 no país, este é apenas um exemplo de cento e tal parcerias público-privadas, garante uma rentabilidade diária de 123.500 € por dia. O que quer dizer que apenas esta autoestrada chega ao fim do ano e garante aos concessionários 50 milhões de euros, o que gera as tais taxas de rentabilidade interna de ordem dos 23%, 24%, sem risco. O risco é zero. Rentabilidade de 22%, 23%, risco zero. Naturalmente, isto só é possível com mecanismos de transferência de interesses da área pública para a área privada. Um segundo grande problema das parcerias público-privadas tem a ver com o facto de haver remunerações à diminuição de sinistralidade, ou seja, nestas autoestradas, se a sinistralidade baixa, o concessionário recebe um prémio, se a sinistralidade sobe, o concessionário paga uma multa. Acontece, porém, que com este tipo de expressões, que não irei aqui explicar, não é esse o objetivo, mas reparem que em ambas aquelas fórmulas, no denominador está o índice de sinistralidade. O que quer dizer que quando o índice de sinistralidade é baixo, quando o índice de sinistralidade é baixo, como está em denominador, o prémio é alto, e quando o índice de sinistralidade é alto, a multa é baixa. O que quer dizer que na autoestrada que eu apresentei anteriormente, se houver um acréscimo de sinistralidade de 10%, a multa é 200 vezes inferior ao prémio se houver uma diminuição de sinistralidade. Estamos a falar de relações destas. Portanto, fórmulas destas, que ninguém percebe, porque são matematicamente, aparentemente complexas, colocadas em documentos do Diário da República, levam à ruína financeira. Há um terceiro aspecto, também muito grave, nas parcerias público-privadas portuguesas, que tem a ver com o facto de que todos os anos há renegociação de acordos de reequilíbrio financeiro entre o Estado e os concessionários. A renegociação desses acordos, invariavelmente, como há uma grande capacidade de influência dos privados sobre o Estado, acaba por ser passar mais recursos públicos para os privados. Só para terem uma ideia, em 2011, as últimas contas existentes, se virem ali as parcerias público-privadas rodoviárias, cá em baixo, na segunda coluna, o seu custo de exploração seria de 799,6 e em acordos de reequilíbrio financeiro, acima destes 799, pagaram-se 877. Ou seja, o desvio é maior do que o próprio custo. Aqui, algo que devia ter custado cerca de 800 milhões de euros, neste caso concreto, custou 1,7 mil milhões de euros. As parcerias público-privadas são, de facto, um negócio ruinoso, neste momento, para as finanças públicas. Isto só é possível porque em Portugal, isto é a representação do nosso Parlamento, penso que muitos conhecerão, há de facto uma grande transferência de atores que passam do Parlamento para o Governo, do Governo para os privados, dos privados para o Governo e assim sucessivamente. É uma situação de portas giratórias permanentes e neste momento, em todas as parcerias público-privadas portuguesas, nas empresas concessionárias destas PPPs, quem é que são os presidentes e administradores? Todos os antigos ministros das obras públicas portuguesas. Portanto, foram pessoas que passaram diretamente ou indiretamente, mas de alguma maneira passaram do governo para os detentores das parcerias público-privadas. Este é um problema gravíssimo. E foi este tipo de negócios que levou a uma dívida pública que representa hoje cerca de 1,3% do produto interno bruto. Também a nível local, ao nível dos municípios, há problemas de corrupção que levaram esses sim, pela via da especulação imobiliária, a uma bolha imobiliária gigantesca e que é hoje responsável pela dívida privada portuguesa. Nós temos negócios deste género, eu apresento aqui a primeira página de um jornal, em que um autarca ganha 16 milhões em minutos. Como é que se fazem estas operações? de uma maneira, infelizmente, muito simples, que é personalidades que têm capacidade de influência política, compram terrenos agrícolas, transformam-nos em terrenos urbanizáveis, geram mais-valias de 700 e 800%. O que quer dizer que este caso concreto é um em milhares que ocorre em Portugal, um terreno que valia 4 milhões de euros, passado meia hora, passou a valer 20 milhões de euros e por isso deu este ganho. Aliás, só há dois negócios em Portugal que geram margens desta ordem, 700-800%, que é o urbanismo, a especulação imobiliária e o tráfico de droga no grossista. Com a vantagem para o urbanismo que o documento que garante o ganho económico, uma licença de construção, um alvará de loteamento, para além de atestar o ganho económico, funciona como um papel que amnistia o verdadeiro criminoso, porque depois o criminoso já não pode ser apanhado e, apesar de tudo, na droga ainda vai havendo algumas apreensões. No urbanismo nunca há apreensões de casas, tanto como sabemos. Bom, com operações destas, construíram-se casas, neste momento Portugal, casas a mais. Portugal tem 2 milhões de casas a mais. Há 1,5 casas por cada família. Para além disso, acontece que muitas vezes nem sequer se construíam casas, mas os terrenos eram valorizados artificialmente pelas câmaras, para que depois, numa expropriação para um equipamento público, o preço de expropriação fosse muito mais caro. Vejam o absurdo que isto é, que é haver entidades públicas, que são as câmaras, que valorizam terrenos a privados, para que depois esses privados os vendam mais caros a outras entidades igualmente públicas. Bom, e casos há em que nem sequer se constrói nada. Há muitas situações em Portugal, infelizmente, criaram uma grande bolha imobiliária, que eram terrenos agrícolas, que eram transformados pelas câmaras em terrenos urbanizáveis. Fingia-se que se ia construir alguma coisa, por isso simplesmente não se construía nada, mas ia-se, com a conivência e a cumplicidade de administradores de banco, buscar financiamentos, e o que ficava lá era um pobre terreno agrícola que valia 40 ou 50 vezes menos do que o financiamento. Por causa de tudo isto, chegámos a uma situação no início da crise, em 2009, em que, em 20 anos, a dívida hipotecária multiplica-se, portanto, cresce 2 mil por cento, aproximadamente, e o que é mais grave é que 68% da dívida privada em Portugal era dívida imobiliária resultante deste tipo de operações. O que quer dizer que a dívida pública, que representa 1,3% do PIB, resulta muito de operações de corrupção na administração central, e a dívida privada resulta ela própria da especulação imobiliária. Para acabar, porque o tempo urge, que soluções dar a este tipo de problemas em Portugal, ou em qualquer parte do mundo? Desde logo, é necessário fazer, ao nível do Parlamento, isto é mais uma vez uma imagem do Parlamento português, uma grande simplificação legislativa. As leis que têm grande incidência económica em Portugal são muito complexas, têm muitos artigos, muitas regras, muitas exceções, conferem um grande poder discricionário a quem aplica a lei, e isso é, por si só, fonte de toda a corrupção. Isto também só é possível porque a maioria da legislação em Portugal deste tipo já nem sequer é feita no Parlamento. É feita nas grandes sociedades de advogados, que estão, por sua vez, reféns dos grandes grupos económicos, e são estas grandes sociedades de advogados que conseguem fazer as leis, ganhar depois muito dinheiro a dar pareceres sobre as leis que eles próprios fizeram, mas, para além disso, conseguem depois trabalhar para os grandes grupos económicos, vendendo aos grupos económicos privados os alçapões que eles próprios introduziram na legislação. Isso, invariavelmente, cria uma situação de perversão até do Estado democrático. Porque há entidades em Portugal que intervêm ao mesmo tempo no processo legislativo, porque fazem leis, e no processo judicial, porque litigam em tribunal com as leis que eles próprios fizeram. Portanto, em termos do que é a Constituição portuguesa, isto viola o princípio da própria separação de poderes. Portanto, legislação. Depois, uma intervenção forte da justiça é fundamental, quer ao nível da detecção dos criminosos, elaboração de inquéritos, acusações, julgamentos, condenações e prisões. Isto falta claramente em Portugal, mas falta também um outro aspecto que é, e gostava de focá-lo aqui, que é a questão da recuperação de ativos. Portugal tem que começar a recuperar os ativos que têm sido roubados ao povo pela via da corrupção. É perfeitamente possível, na Europa outros países têm feito com algum sucesso, a Alemanha, a França, no tempo em que Christine Lagarde era ministra das Finanças, a Itália, a própria Grécia, tem havido realmente casos de sucesso de recuperação de ativos, e este é um aspecto que eu gostava de deixar à consideração dos meus amigos. E depois há um outro aspecto que também acho fundamental, e com isto acabo, que é o problema da transparência orçamental. Nós temos excelentes exemplos no mundo de transparência orçamental. Aquele que eu mais enfatizo, aliás são dois verdadeiramente, que é o site que a Administração Federal Americana tem, que se chama usaspending.gov, em que se podem acompanhar todas as decisões de investimento da Administração Federal Americana, desde o documento que leva à criação de um determinado investimento, seja uma ponte, uma estrada, seja o que for, quer depois à forma da sua orçamentação, os concursos, tudo com a máxima transparência. Se quiserem consultar este site, conseguiram ver para um determinado projeto, isto é de muito fácil consulta, conseguiram ver como é que se passa o investimento desde a sua concepção até à sua análise socioeconómica final, ver em que medida depois aquele investimento impactou tal como se previa. O grande animador deste site foi, já há cerca de 15 anos, um senador de nome Barack Obama. Foi Obama, enquanto senador, que impulsionou muito o funcionamento deste site, que obviamente hoje está bastante diferente, já passaram uns anos. Convidava-os, quem não conhece este site, a consultá-lo, que é um site público, que permite uma grande transparência orçamental para que todos os cidadãos americanos, ou angolanos ou portugueses, o consultem-no e saibam exatamente o que se passa com as contas americanas. Isto pode ser feito também a nível privado, através de organismos privados, fundações, como acontece, por exemplo, no Reino Unido, em que isto é a análise do orçamento do Reino Unido de 2013, apenas um slide que mostra que em saúde vão ser gastas 122 mil milhões de libras de um orçamento que vale 502. Com esta nota gostava de acabar. O fenómeno da corrupção está muito ligado ao fenómeno do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento. Deixo aqui algumas pistas de como é que se deve combater a corrupção. Desde logo, justiça, simplificação legislativa, justiça na perspectiva quer da identificação dos criminosos, quer da recuperação de ativos, simplificação legislativa, transparência orçamental. Quanto mais se combater a corrupção, e volto ao início da minha intervenção, naturalmente, muitos mais recursos ficarão disponíveis para a saúde, para a educação e, por essa via, para o desenvolvimento dos povos. Por isso, no fundo, e atendendo ao tema do seminário que hoje aqui nos traz, da conferência, o combate pelo desenvolvimento e do apoio aos mais pobres, em Angola, em Portugal, em qualquer parte do mundo, e o combate à corrupção, afinal, são um e um só combate. Muito obrigado.